O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui com o psicanalista, filósofo, cientista social Norberto Kepp, autor de mais de 20 obras sobre o estudo das causas e tratamento das doenças psíquicas, orgânicas e sociais. Norberto Kepp foi o cientista que melhor desenvolveu o conceito sobre as enfermidades que assolam a humanidade, principalmente moderna, mas que, na verdade, sempre foram a primeira causa de todas as outras enfermidades, a ciência da psique. E qual a sua relação com a vida social? Porque a nossa sociedade, ela é formada com valores, com leis, com sistemas, filosofias, que nascem da mente de seres humanos. E se nós estamos passando por problemas terríveis, como estamos hoje em dia, no sentido ecológico, violência, drogas, injustiça, fome, tudo isso é fruto de mentes doentias que tomaram poder na sociedade e causaram todo esse desequilíbrio. Então, a ciência de Kepp, a psicossociopatologia, é a ciência mais moderna que nós podemos ter conhecimento no mundo e a mais necessária, haja vista esse consenso que começa a haver de que o planeta está passando por catástrofes sem proporções, que causam bilhões e bilhões de prejuízo e milhões de mortes e de estragos na natureza. Tudo isso acontece por causa do ser humano. O ser humano é o culpado em provocar toda essa destruição. E Kepp estuda justamente o que se passa, qual é a causa, como tratar, como conscientizar isso. E você, ouvinte, que faz parte deste mundo, que é um organismo só, nós não podemos absolutamente ver a Terra com ilhas de riqueza, ou de prosperidade, ou de clima ameno, se nós somos um organismo. A Terra é um todo, e você é uma célula desse todo. Se você não participa da conscientização e da promoção da saúde para a Terra, você também vai estar participando da destruição e da doença do nosso planeta. Portanto, não é mais uma questão de ter ética ou ter boa vontade ou consciência social. Atualmente, nós estamos nos deparando com um problema muito mais sério, que é o problema da sobrevivência da raça humana e da vida no planeta. Eu gostaria que vocês, então, prestassem muita atenção, consultassem os nossos sites www.stop.org.br e vissem como vocês podem saber mais, se conscientizar mais e transmitir essa corrente de consciência para os seus amigos, para as suas comunidades. Dr. Kepp. Essa questão da neurose sempre foi estudada de um modo assim, vamos dizer, médico, porque principalmente Freud, que era médico, neurologista na Áustria, ele tentou ver a problemática do ser humano ligada aos fatores orgânicos que a medicina, então, até hoje trata. E ele, não tendo conhecimento de filosofia, de teologia, conhecimentos mesmo assim de psicologia, conhecimento de sociologia, ele tentou estudar a questão das doenças assim psicológicas através de questões assim físicas, como, por exemplo, através de questões afetivas sexuais, que estão assim mais ligadas ao corpo. E nós, em 1978, eu estudei muito a questão da metafísica, então tomei uma ideia da Grécia Antiga, principalmente de Platão e Aristóteles, né? E depois essa ideia foi aceita pelo cristianismo. E até no século II, um autor, e o nome dele era Tassiano, ele era sírio. Então ele lançou essa ideia que nós então passamos a também usar no campo da psicopatologia. Então que ideia que é essa, né? A ideia é a seguinte, que o mal seria a privação ao bem. Se o indivíduo não estivesse no bem, estivesse recusando o bem, omitindo, distorcendo o bem, então ele estaria em algo mal. E esse algo mal seria então a neurose, a psicose, num grau muito forte, muito elevado, levaria o indivíduo para fora da realidade. Então essa ideia de que o indivíduo ficava doente porque ele praticamente recusava o bem, foi, eu usei no nosso trabalho e fiz a trilogia analítica, que é uma união da ciência, né, da metodologia científica, que também é ligada à questão das artes, é ligada também à filosofia, principalmente essa filosofia tradicional, e também a questão da teologia. Não a teologia só assim de igrejas, mas de modo geral, né? Todo estudo relacionado com o ser divino. Então nós podemos dizer o quê, né? Que, por exemplo, a questão da doença, do mal, a questão de ter ou não saúde, é simplesmente uma questão de oposição ao bem que a pessoa tem. Se os senhores verificarem, irão notar que existe um grande número de pessoas que têm tudo o que poderia pensar em ter na vida, mesmo que não seja assim milionária, né? Mas mesmo as pessoas ricas e não estão contentes com a vida. Por quê? Então aí entra numa descoberta muito importante e que também tem que se atribuir a Freud, que foi o primeiro que despertou praticamente a mente humana para a questão. E essa questão ele falou que seria a inveja, né? E o que seria a inveja? Depois vem uma discípula de Freud, Melanie Klein, que também era de Viena, e ela, como estudava muito a questão de pedagogia, ela era pedagoga formada, ela começou a notar que a inveja é o sentimento mais horrendo que existe. Porque ela dizia o seguinte, enquanto que nos ciúmes o ser humano tem assim, quer resguardar o objeto amado, né? Quer resguardar a pessoa que gosta, na inveja, então ela quer destruir o outro simplesmente por destruir. Então seria o sentimento mais terrível que a humanidade tem. Então Basílio, né, na Idade Média, no começo da Idade Média, ele então usou essa questão dizendo que talvez a questão do pecado original seria praticamente de inveja, porque aí a Melanie Klein fez uma comparação, dizendo que Lúcifer, ele era a maior luz que Deus havia criado na humanidade, assim, na criação total, né? Que Lúcifer seria o anjo da luz, aquele que sabia mais do que todos, aquele que teria o maior poder entre todos. Então, por causa desse atrito que ele teve com o ser divino, inveja, né, ao ser divino, ele entrou na soberba. E essa soberba, essa arrogância, fez com que ele decaísse da posição dele. Por quê? Porque ele, então, empreendeu uma luta contra o Criador. Então notem que na questão da inveja, a pessoa empreende uma luta contra todas as pessoas boas, tudo que é de bom que existe no mundo. É por esse motivo, né, que nós estamos numa situação muito difícil, vendo, como a Cláudia falou, uma destruição paulatina da humanidade. Então, estudando, né, por que que os mares estão subindo, que já o jornal fala que 40 milhões de pessoas, logo, logo, tem que deixar a questão de morar no litoral, tem que sair dessa região litorânea para regiões mais altas do país. Inclusive, os mares já estão entrando na Suécia, estão entrando em Helsinki, na Finlândia. Então, por que que acontece isso? Simplesmente por um motivo de inveja que o ser humano tem ao bem. Por exemplo, se existe uma emissão enorme de gás carbônico na atmosfera, e essa emissão é feita por causa do quê, né? Nós sabemos que a quantidade de carros, de automóveis que usam esse combustível, gasolina, emite o gás carbono pelo escapamento, que é como se fosse cada carro uma fábrica, emitindo gás carbônico que está intoxicando não só a natureza, né? Matando as águas, matando os ares, mas principalmente o ser humano. Então, quando há um calor muito grande, o que que acontece? É porque os ares estão muito mais cheios de gás carbônico do que praticamente de oxigênio. Então, quando a pessoa respira, principalmente em países assim, tropicais, né, como o Brasil, a pessoa, quando respira o ar, né, ele respira muito mais gás carbônico do que oxigênio. Daí sentir dentro do corpo dele um aquecimento muito grande. Então, o que que está acontecendo? O ser humano, de qualquer forma, ele está destruindo o próprio planeta dele. Agora, muitos dizem, mas ele está destruindo porque não tem saída. Então, como é que as chaminés das fábricas vão deixar de poluir, os carros vão deixar de poluir, etc.? Mas o mundo já teria meios de ter esse motor limpo, né? Motores limpos, inclusive nos carros, ou então as fábricas terem filtros de ar nas chaminés para evitar essa poluição. Então, a única sociedade assim no mundo que está estudando esse problema e desse modo que nós estudamos é a nossa, de trilogia analítica, porque nós mostramos que atualmente o sistema do poder internacional quer de fato assim, poluir os ares, quer de fato criar problema com os mares, com tudo, para diminuir a população, porque acham que 7 bilhões de habitantes, como nós estamos chegando, o planeta não aguenta. Então a gente pode dizer, então eles têm razão? Não têm razão, porque através do controle de natalidade, né, da conscientização desse problema, é possível controlar a situação do universo. Por exemplo, a França. A França tem um decréscimo no nascimento populacional. Cada ano eles têm menos nascimento. Quer dizer, a questão do excesso de população pode ser perfeitamente controlada. Agora, não é controlada por quê, né? Porque são pessoas que, em análise, a gente chama de pessoas anais sádicas, que dirigem o mundo atualmente. São pessoas ligadas a grandes organizações, ligadas aos bancos. São pessoas que querem, assim, agredir as outras pessoas e principalmente a sociedade por causa da inveja. Então, o que que acontece, né? Que a sociedade tem alguns grupos que são benéficos à natureza, que são benéficos ao bem-estar da população. Como, por exemplo, o grupo religioso é benéfico, o grupo artístico é benéfico. Agora, o que acontece é isso, é que os reis, aqueles nobres que antigamente davam mais atenção ao próprio narcisismo, que faziam escolas, faziam museus, faziam, assim, mesmo igreja, né, teatros, esse grupo foi eliminado. E no lugar desse grupo vieram as pessoas ligadas ao dinheiro, que são pessoas sádicas, sem coração. Então, se os senhores notarem o fato, por exemplo, que a ONU falou que por dia morrem no mundo 80 mil crianças só de fome. Então, senhores, vejam, além da fome que mata tanta gente e tanta criança, tem as guerras que o ser humano faz. E por que que o ser humano, né, faz guerra? A gente pode dizer, bom, ele vai lá querer as riquezas do outro país, vai lá para querer os bens que outro país tem. Mas, no fundo, as guerras, os males, a poluição, tudo isso é feito porque o ser humano tem inveja. Então, ele vê a maravilha do planeta que ele mora, que ele vive, ele vê as populações assim felizes, então ele quer atacar, ele quer destruir. Então, esse é um exemplo que eu posso dar do dano imenso que tem quando o indivíduo não sabe, né? Não tem conhecimento da inveja que possui no seu interior. Nós temos aqui várias pessoas que podem falar sobre essa questão da psicopatologia. Então, podemos começar com quem? Com a Selma, doutora Selma? Pode falar, o que quer falar? Eu tenho um exemplo justamente da questão da inveja que uma cliente trouxe nessa semana. Ela disse que acabou passando no pronto-socorro porque ela teve uma crise de pânico quando ela estava no cabeleireiro ou algum lugar, logo depois que ela soube que a irmã dela estava grávida. Então ela começou a ter taquicardia, começou a dar um desespero, uma coisa assim, que acabaram levando até um pronto-socorro para ser atendida, né? E veja que interessante o caso dela. Ela, de tanta oposição que ela sempre fez à feminilidade, né, o fato de ser mulher, quer dizer, ao próprio ser dela, que ela acabou, há uns anos atrás, desenvolvendo uma doença no útero. E ela acabou até fazendo aquela operação, né, tirou o órgão. E assim que ela soube que a irmã estava grávida, então ela apresentou esses sintomas assim de pânico. Então, como que nós entendemos isso? Isso é uma crise de inveja que ela teve. Porque, na verdade, o que ela não aceitou para a vida dela, né? A maternidade, essa questão de ser mulher, também ela não aceita que a irmã dela tenha esse bem, né? A irmã estava contente com o que aconteceu e ficou tão incomodada que teve essa crise de pânico. E o que eu achei interessante é que muitos, até médicos de pronto-socorro, já parecem estar usando os conceitos do senhor, porque a médica que atendeu falou que ela era uma pessoa assim, muito arrogante, que tinha problemas de superioridade, querer mandar em tudo, até na natureza, e que esse era o problema principal dela, quer dizer, um médico usando assim, muitos conceitos da vida psíquica, né? Eu achei muito interessante. E o doutor Ademar, que é médico, trabalha em pronto-socorro, o senhor já faz psicoterapia, né, lá com o pessoal do pronto-socorro. O que que acha disso tudo? Então, essa já é uma realidade que a gente nota que aos poucos, né, está sendo incorporada. E eu vendo uma reportagem hoje numa rádio aí, ela estava falando que a influência, vamos supor, da parte psíquica e da medicina alternativa está se vendo assim paulatinamente cada vez mais assim no dia a dia. Assim, na medicina geral. E lá no pronto-socorro, né, o que a gente nota é o seguinte, quer dizer que a pessoa, ela não quer sentir o sintoma, né? Ela acha que o sintoma é alguma coisa que atrapalha ela. E aqui pela trilogia analítica, conforme o senhor fala, que a gente tem que ver o sintoma para poder lidar com a doença e na base do problema. Eu vou só citar um caso que aconteceu lá, que foi até bem interessante, de uma professora de biologia que surgiu lá com uma dor de cabeça, né, há 3 dias, que evoluiu com coriza, náuseas e vômitos, né? Aí eu perguntei para ela se estava acontecendo alguma coisa na vida, assim, em geral dela. Ela falou que tinha assistido uma aula com um professor de ecologia só sobre lixo. E que ela dormia na aula, ficou muito irritada com o professor. Aí eu perguntei para ela, mas o que a senhora achou da aula em si? Não, a aula foi uma chatice, né? Que só falava em lixo e que também, assim, não mostrava o que fazer com esse lixo. E o professor, o que a senhora acha do professor em si que estava dando aula? Não, ele era, assim, muito intransigente, uma pessoa muito perfeccionista. Aí eu tentei exatamente mostrar para ela, por causa desse perfeccionismo exagerado, ela não queria ter contato com esse lixo interno dela, ou seja, essa doença psíquica, ou seja, os erros, os problemas dela. E ela se acalmou bastante. Então o que a gente nota é o seguinte, que a doença, no fundo, ela é uma máscara do ser humano, né? Ou seja, a somatização é uma neurose mal resolvida, que não foi lidada, que se manifesta no corpo. E a Helena, gostaria de dar algum exemplo? Então, eu achei muito interessante porque uma amiga minha, sueca, que mora em Nova York, que é jornalista lá, ela estava aqui no Brasil visitando essa semana. E ela participou numa aula minha, lá na Escola de Línguas Millennium, onde nós usamos a metodologia de trilogia analítica, né? Desenvolvida por senhor. Ela achou as ideias do senhor totalmente revolucionárias, porque ela falou que em Nova York todo mundo pensa que tem que progredir muito na vida, que tem que projetar a própria vida, no sentido de sempre ter mais dinheiro, ter mais sucesso, ficar mais bonito, achar um melhor companheiro, etc. Mas sempre no sentido que esse bem, essa felicidade estaria fora, né, no futuro. Mas o senhor fala que é o contrário, na verdade, que nós já temos o bem no nosso interior. Nós temos tudo bem que nós precisamos, mas não o aceitamos. Então, não é uma questão de procurar a felicidade, mas de voltar para a felicidade que já abandonamos. Quer dizer, voltar à nossa essência e parar de destruir o bem que já temos em abundância no nosso interior e na nossa vida. Então, essa inveja que todos nós temos, todo ser humano, pode ser tratada percebendo essa inveja. Quando a pessoa percebe, ela consegue controlar. Só que, geralmente, o ser humano acha que quando ele percebe, aí ele vai ter aquele problema. Então, ele vai tentar não perceber essa inveja que tem. Então, a pessoa confunde. Ela tem que reprimir a inveja, o ato da inveja, mas ela tem que liberar a percepção, quer dizer, perceber a inveja é uma coisa boa. Agora, o que ela precisa reprimir é agir de uma maneira invejosa, de uma maneira destrutiva, né? Então, eu gostaria de indicar para o leitor um capítulo do livro do Dr. Kep, A Origem da Sanidade, onde ele diz que o ser humano é aquilo que ele não quer saber. Então, tudo que a gente censura de perceber em nós mesmos, nos domina. Eu gostaria de dar um exemplo. Essa semana, um cliente estava falando de muitos problemas que ele tem com relação ao irmão. O irmão é muito desonesto com relação a dinheiro. Eles combinam de fazer despesas da família, o irmão acaba não pagando. E a esposa dele também está sempre o atacando, e outras pessoas também na sociedade onde ele trabalha, ele sempre se coloca em situações difíceis, complicadas, onde as pessoas passam a perna nele e tal. E então ele associou a atitude de todas essas pessoas à malícia. Então, ele falou, eu não consigo ver a malícia das pessoas, eu sou como se eu fosse assim meio inocente, né? Mas o problema dele é que ele não vê a malícia dele também. Então, se encaixa bem nesse exemplo. Ele não querendo ver o problema dele, ele não vê nos outros e isso acaba dominando. Então, para aqueles que quiserem maiores informações, estamos falando da Sociedade de Psicanálise Integral em São Paulo. Telefone 011-3032-3616. Visitem também o nosso site www.trilogiaanalítica.org. Lá você terá todas as informações sobre as publicações, palestras e outras atividades, além da terapia. Até a próxima!